Tenente, vai manter aqui a proa do farol, aguardando a autorização, o Papa Romeu Lima. Kilo, Serra Lima, no solo 58, livre táxi à direita Aerostar, na estação ali, frequência. Direita, boa tarde. Boa tarde. 4 identifique. Desse mantém o 060, a chegada Maria. 060 na Maria, acho que na 63 ou no 4. 062 no 3, aguarde cópia. Aguarda, não teria saída prevista, por favor? Poxa, na 6142 seria com o seu projeto de Aracaju? No 42, mantenha a saída pública. Mantenha a saída. 303? Negativo, aguarde. Para o táxi, o TAN 3144, POB 1951, alterna João Pessoa, 3 horas e 20. TAN 3144, autorizado, táxi via Índia, ponto espera, pistão 10, chama em torre, 118, decimal 6, geotímetro 10, 10. Meio e 10, à direita, ponto espera da 10, 118, decimal 6, TAN 3144. Chané 62, 93, ponto para a cópia. Aguarde. 12 para 11 horas em 2 milhas, estabilizado no loco, sua vista? Até aqui, outra visual, senhor. Após a passagem do tráfego, prossegue direto para Costa Azul. Após o tráfego, direto para Costa Azul, grato, Papai Romeu Lima. Pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.35, transponder 5457. 10.9010. 10, 642. 457? Responda 5457, Xané 6213. Sente 360 Galeão, decola da 10, na saída da El Leda Bridge. Curva direita inicialmente, intercepta aerovia Pesulo 10, 1935 ao controle, 5457 ao transponder, Xané 6213. Xané 6213, cotejamento correto, reporte para acionamento. Reportará, obrigado. Olimpo 00, na escuta. Alfa Vítor e Juliette, autorizado ingresso, pista no 7, aporte alinhado, pronto para decolagem. Zero, na escuta. Escuta, prossiga. Olimpa 00, correção, após a saída, curva esquerda, fazer perfil da PUCA a 2 mil pés. Afirmativo, perfil da PUCA a 2 mil pés, Olimpa 00. Está, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 1, 2, 9. Autorizado pouso, não, 1, 0, para o gol no 6, 4, 8. Mike Ecovito, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Mike Ecovito. Reporte para ingresso, pista no 7. Papá Romeu Lima já visual com o local de pouso. Teve frequência, Papá Romeu Lima. Grato, pedido sequência, Romeu Lima. Estacionamento 326, após rápidos para 2.000 pés, que negar no 010, autorizado sinal S, reporte estabilizado. Para 2.000, com no 0, com no 0, confirme? Afirmativo, 2.000 pés, que negar no 0, no 0. Para 2.000, com no 0, no 0, está autorizado ILS, estacionamento 326. Estacionamento 314, desço para nível de voo 050. 050, estacionamento 314. Nível 100, uma centena por 20 milhas. Afirmativo. Está autorizado então a linha de manter, a corda passar de 37, e então uma centena por 20 milhas, então 3144. Afirmo. Alfabeto Juliette, qual é estimado para iniciar? Posicionamento 142, Sami Recife em 1-2-85 ou 1-33-65. Decolagem mediado. Polo 64, 8, Solo 04, Olivar Direito, 1-2-1-9. Direito 1-2-1-9, Romeu, 1-2-1-3. 1-2-1-3. Posicionamento 62-1-3, está restrito, nível 100, no raio de 20 milhas. 100 por 20 milhas, 6213. Gol 1648, liberou? Gol 1648, autorizado Taxi Alfa, após a Juliette. Gol 1648. Controle, Salvador, Papa Romeu, Mac, Ecovito, boa tarde. 1-2-0 graus, 1-2-2, Alfa Vitor Juliette. Decolado 1-7, solicita proa direto Manati a 1.500 pés. Papá Romeu Mike Eco Vitor, autorizado direto Manati, 1.500 pés. Vitor. 1-2-6. Autorizado taxa de interseção do hotel chamado a torre 1-8-6, Olimpo 00. Então, Juliette, decolada 06, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 119, decimal 35, essa vez é Juliette. Aliete, QNH 010, 10, reporte estabilizado. Linha 10, 2000 pés, reporte estabilizado, QNH 63, não está. 4065, aguarde para a cópia. Tem a saída prevista? Saída da El para Campinas. Saída da El, aguardando cópia 4065. Ingressar no plano Borachó, Biotésima, passará a parada, barra Alfa, Vitor Juliette. Controle Salvador, boa tarde, está 3144, decolou o perfil da Momo, está restrito uma centena, cruza 1500 pés. Está 3144, contato radar, mantenha a restrição, saída Momo. Mantenha a restrição, saída Momo, está 3144. Controle de Salvador, Pantanal 4710, está cruzando o 200, autorizado para o 150. Pantanal 4710, essa identificação desce para nível de voo 050, autorizado chegada Mari. Identificou 050, perfil da Mari, Pantanal 4710. Estabilizado o curso localizador, Oceanair 6326. Oceanair 6326, completo sinal, Sami Torrino, 8.6. 8.6. Oceané 6314, reduz a velocidade para 1909, 1909, tráfego que o precede a 7 milhas. Tá reduzindo, 63 no 4. Torre Salvador, boa tarde, Xanar 6326, final do ILS X-Ray, trem baixo travado. Boa tarde, 6326, vento 110 graus, como 09, altímetro 1010, guarda de pista livre. Ciente, 6326. 26, agora livre pouso na 10, vento 110 graus, com 11 na. Livre pouso no 6326. Pai Juliette, pátio 1, no ponto de espera 10, chame torre 118 decimal 6. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, pátio 1, em ponto de espera, no ponto de espera chamada torre 118.6, Olimpo 00. Salvador, o trip 5921, ou melhor, 5421, liberou 190, está cruzando 175 no momento. Trip 5491, desce para nível de voo 050, autorizado de chegada à mão. Ok, confirmando, 050. X-62-13. Em controle, confirmando para o trip, 050, autorizado. Autorizado, nível de voo 050, trip 5491. Ok, 5491, grato. Oceania 6213, aguarde para o posicionamento. Mantenha a posição 6213. Boa noite, 07, confirme. Está solicitando o RNAVE ou a próxima ILS Whisky? O ILS Whisky, inclusive. Sim. Gol 807, abri velocidade para 1909. Tu foi para 1907, é redução? Gol 807, abri para 1909. Ah, tá ok, iniciando a redução 807. PS, fechando a 6314. Fechando a 6314, complete sinal, sempre torrendo noite decimal mínimo. Noite mesmo. Atingindo uma centena, tá 3044. Oi, Salvador Batanga, Xané 6314, passando Índia 7. 3044. Salvador, trip 5491. Prossiga, trip 5491. A senhora poderia, por gentileza, confirmar nossa sequência na aproximação, senhorita? Aguarde. Número 1 para aproximação, trip 5491. Correção, número 2. Ah, possibilidade então voar pro Edona? Autorizado, direto toque, trip 5491. Autorizado, toque, obrigado. Puxa, porta 7, 6213. Solo Salvador, boa tarde, Oceaner 6326, livrou na Eco. CNM 326, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. 3 no 08-07. Gol noite 07, complexo sinal, semi torrindo noite decimal 6. 18-6, obrigado. 107. Final da 10 baixou, travou e avistou. Boa tarde, 1807, aguarde pista livre. Presta. Chané 6314, solo 13, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direito 219, boa tarde. Solo 6326. CNE 6324, CNE 6326, mantém a posição. Mantém a posição, 6326. Alô, Salvador, boa tarde, é o 3542, patrão, tá gente, dá pra pau, autorização, monte quadro. 6635, tá 3044. Cono 807, livre pouso na 1 no 0, vento no 20 graus, cono 09, altímetro no 00. Livre 10, livre pouso na 10, 1807. Juliette, portão 01. Observando o push da aeronave da companhia, livre táxi via Juliette para o portão 016326. Salvador, Xané 6314. Xané 6314, alisar o táxi via Alfa e pode ir da Juliette. Reportado. Tente a parte passagem do Boeing da Gol na final, ali mantenha no zero. Tente a parte passagem do Boeing da Gol, ali pro 00 ali. Taxi Oceané, 6213, total a bordo 115, autonomia 3 e 40, alterna com 20. 5. 240, correção. Pantanal 4710, qual a velocidade indicada? Senhora, está mantendo 240. Pantanal 4710, reduza para 2009. Afirmativo, redução 2009, Pantanal 4710. Afirmativo, o trip, se está autorizado, tem condição de manter até a dona 240. Confirma antes de que chamou o controle? Trip 549, se nos autorizar, mantém high speed até dona. Trip 5491, na pós-stock, desce para 2000 pés, que negal na 0110, autorizado no LS, reporte estabilizado. Pós-stock desce para 2000, 1010, o ajuste, reporte estabilizado na final do X-Ray, pistão na 05491. Controle Salvador, azul 4032, informação papá. Azul 4032, desce para nível de voo 060, autorizado chegada a Mari. 060 Mari, 4032. Direto, Vitória da Conquista, controle 19.35, torre 118.6, transponder 5522. Ô, 6314. Oceané 6314, autorizado, portão 05. 06314. Solo Salvador, o Azul 4065 está aguardando a cópia. Azul 4065, aguarde cópia. Olimpo 00 ali, mantenho no 0. 00 ali, mantenho. Azul Parababá. 07, solo ao 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 07. Eletrão. Zero, por curva direita, perfil Arbor. Após conquista, 1935 controle, 19 meio torre, 5522 transponder para o trip 5241. Trip 5241, frequência da torre é 1 decimal 6. 18,6 da torre 41. Trip 5241, no cadenciamento correto, reporte para posicionamento. Boa tarde. Trip 5627, Zenit da Papá. 5627, aguarde para a cota. Aguardando. Mantenha 050, Pantanal 4710. Pantanal 4710, desce para 3000 pés, que nega 1010. Estimativo 3000 pés autorizado, Pantanal 4710. Do 4065, pronto para a cota. 4065, pronto para a cota. Oceania 4065 para Campinas, Azul 4065 para Campinas, autorizado nível de voo 360. Yellow Zulu 16, decolada 10 após curva à direita, saída da El após Leda, após Voi Bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5475. Azul 4065, autorizado para Campinas, nível 360, decola da pista 10, com curva direita, perfil da saída da El, pós-Leda, Upper Slow no meia, rota conforme o plano, aciona transponder 5475, chama controle 11935, Azul 4065. Azul 4065, protegimento correto, reporte para posicionamento. Reportará quando pronto, Azul 4065. Aeronave SAMU, controle. Zero decolado aos 19, chame controle. 19 decimal 35, bom voo. Para controle, 19935, limpo 00, obrigado. Segundo 396, boa tarde, informação papá. Radião 02 ciente, prossiga. Com referências OIS, 400 pés, sem interferir com a sinal da 10 para o Centro Administrativo da Bahia, reportando o visual com local de pouso. Equador Olimpo 00, decolado no perfil da PUC. Olimpo 00, saída da PUC. Contato radar, suba 2.000 pés. Subindo para 2.000 pés, Olimpo 00. Controle de Salvador, voo no 396, informação papá. Voo no 396, desço para nível de voo 070, autorizado chegada a Mari. 070, chegada a Mari, voo no 396. Estabilizada no final do ILS X-Ray, pista 035491, no controle de Salvador. 35491, no complexo final, Sam Torrinho, no 8 decimal mil. Completa e vai chamar até 18.000 em Salvador, 35491, uma boa tarde. Pantanal 4700, desce para 2.000 pés, NH1010, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Confirma a instrução, senhora, Pantanal 4700, está autorizado 2.000 pés, reportado estabilizado no ILS Extra, Pantanal 4700. Afirmativo, Pantanal 4710. Afirmativo, repórter estabilizado em LSX, Pantanal 4710, descida para 2.000 pés. Comandou, muito boa tarde, Trip 5491. Passou externo, estabilizada no X-Ray da pista 10, na sua escuta. Trip 5491, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0. Passou o externo, baixou e travou, 5491, autorizado pouso. Confirme o vento, por gentileza. Tá no 30 graus com 9 nós. Muito obrigado. Baixo na 6213, decolado aos 21, chame controle, 119 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, o 6213. Redução. Em redução, Pantanal 4710. Salvador, boa tarde, Oceaner 6213, passa 2.000 pés, ascensão 1 centena, Nadael Leda. Oceaner 6213, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Sobe ao 360, sem restrições, o 6213, pode voar a posição Leda? Autorizado Leda, Oceaner 6213. Voando Leda, 6213. Azul 4032, pode prosseguir, pode estar? Azul 4032, afirmativa, após ITAP, desce para 2.000 pés, NH1012, correção, 10010. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Gente, após ITAP, autorizado prosseguir guia, reportar estabilizado em LS, ajustado 1010, desce para 2.000, Azul 4032. Pantanal 4710 estabilizado, LS X-ray a 1 milha de Simbra. Pantanal 4710, complexo sinal, chame Torrinho no 8 decimal meia. 386, bom dia, você vê 4710. 2 Salvador é o Pantanal 4710, está passando Simbra, na sua escuta. Gente, altímetro no 20 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 0, aguarde pista livre 4710. Estimativo, confirma a gente, ó. 1 no 20 graus, cono 0 nós. Gente, aguardando pista livre, tá? Patanal 4710. 354 na avião, no solo 23, livre à direita, solo 121 decimal 9. Agora à direita, chamará o solo 12199, 3549, boa tarde. Só para esclarecer, o Olimpo 00 solicitaria a realização de procedimento ILS aqui no aeródromo. 20 graus, cono no NAS, altímetro no 0 no 0. Ele pouso no 0, patrão 47 no 0. 130, táxi de Alfa, Kilo, pátio 3, gate 05. Pode ser. Box 05, confirma para 5491. 5491, afirmativo. 00, agora curva esquerda, proa 300, na proa de bonde. Curva esquerda, proa 300. Passou, guardião 02. Prossiga, guardião 02. Repetiu, já engrossando uma agenda litoral para retorno ao Salvador, igual para o lado na curva do IADS. Guardião 02, reporte no farol da Barra. Tá retornando para Salvador, tá? Tá no momento na terceira ponte. Delta India Echo X-Ray Echo, contact Aracaju, frequency 120.3. Solo Salvador, é o trip 5241 para puxa acionamento, para o pátio 3, posição 4. Trip 5241, aguarde para o push. Aguarda. Confirma? Sami Torre, 1 no noite decimal 6, guardião 02. 18,6, graças. Salvador, guardião 02. Guardião 02, prossiga. Ah, Itapuã, para retorno, Salvador. Gente, dá presente, agilize para o pátio 4, reporte na curta final. Reportará na curta final, pátio do guardião 02, agilizando. Campanal 4710, solo aos 26, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita, 129, boa, 4710. Patrão. Tipo ciclo 241, autorizado por estacionamento, reporte pronto para o táxi. Maravilha. Vou botar táxi do TV 5241. Alô, Salvador, é o Pantanal 4710, livrou a direita na sua escuta. Pantanal 4710, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, Pantanal 4710. No reporte solo controlado. 1-0, 1-0, 1-0 com 1-12, reportará o solo controlado, guardião 02. A 032 está no localizador visual. Azul 4032, complete sinal, chame Torrinho no 8 decimal meio. 8,6. Utilizado táxi via pátio 1, Índia, ponte de espera da 1-0, torre 1-18 decimal meio. Autorizado táxi via Pátio inicialmente, pós Indy Bravo, ponto espera, chama a torre 108, decimal 6, azul 4065. Para pouso. 09 cente. 627 para siga. Já passou nessa posição, para Aracaju? Trip 5627, saída PUCA, nível de voo 190. Desato, chegada.